todos exaltando ao único Deus. A gente canta todo dia dando glória a Jesus. É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor. Tem liberdade, amor e luz. É diferente, um igual não há. Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ele é o soberano como Ele não há. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia! Comigo agora e vamos juntos cantar. Esse mundo desesperado a sofrer, procurando uma saída, um melhor viver. Não encontra, fica a penar. Jesus pode ainda perdoar. Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar. Oh! Soberano como Ele não há. Aleluia.